Panorama Agrícola para 15 de agosto de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte amigo do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 15 de agosto, quarta-feira, de lua minguante. Chegou e me notou, fingiu que eu não sou nada. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maier. O ditado do programa é: antes só do que mal acompanhado. No Panorama Agrícola desta quarta-feira você confere uma dica ambiental. No noticiário, Canoinhas, Rio Negrinho e São Domingos vão ganhar unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar. E na entrevista, a produção de leite mantém família rural em São Joaquim e queijo artesanal pode ser mais uma fonte de renda. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Trate os dejetos humanos e animais de forma adequada ao usar técnicas de saneamento ambiental. Informe-se com um técnico da EPAGRE no seu município. É hora das notícias. Agricultores familiares de 72 cidades vão ganhar mais um auxílio na distribuição de seus produtos. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está investindo R$ 34,4 milhões para implantar unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar em municípios dos Territórios da Cidadania que participam do Programa de Aquisição de Alimentos. Aqui em Santa Catarina, os municípios selecionados são Canoinhas, Rio Negrinho e São Domingos. Cada município vai receber R$ 450 mil reais e podem ser usados para financiar projetos de arquitetura e engenharia, execução física de obras e aquisição de veículos, equipamentos, materiais permanentes e de consumo novos. As prefeituras selecionadas, no caso aqui de Santa Catarina, Canoinhas, Rio Negrinho e São Domingos, precisam dar uma contrapartida financeira que varia de 1% a 3%, dependendo do número de habitantes e da localização. Essas unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar são espaços físicos estruturados e equipados para ajudar na distribuição dos gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, principalmente aqueles que são comprados por meio do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Você ouve na entrevista de hoje uma conversa animada com o produtor rural de São Joaquim, Hélio Pereira de Souza, e sua esposa Terezinha. Ambos vivem da atividade leiteira em Santa Isabel, divisa de São Joaquim com Urupema. Mas nem sempre foi assim. O queijo serrano, durante muito tempo, era uma alternativa de renda para a família de Hélio Pereira de Souza. Muitos anos a gente produzia queijo serrano. Daí, por causa do problema da fiscalização, comercialização, daí a gente parou. Daí faz mais de 15 anos que a gente vem vendendo leite. Então eu tiro leite duas vezes ao dia. Nós tira de manhã e tira de tarde, né? Daí vai para Darout, em Rio Fortuna. Quantos litros por dia ou por mês? Agora no inverno a gente tira abaixo de 130, 140 litros por dia, né? Mas no verão eu já cheguei a tirar até 250 por dia. É só o senhor e a esposa em casa? Eu tenho mais um filho e uma filha. Daí a filha me ajuda a tirar o leite. A gente dá o leite do sábado para ela. Dela vai tirar o leite, ajudar a gente a tirar. Eu tiro com máquina, né? Tenho resfriador de expansão, tudo. Eu tô bem organizado. Essa renda do leite mantém o senhor no campo? Muito. É o que faz a gente ainda tá no campo. Hoje é essa renda do leite. Isso aí é um bom segmento que a gente tem é o leite. Que mantém a propriedade é o leite? É o leite, é do leite que nós se mantemos. Eu já cheguei a fazer até 3.500 por mês. No verão eu faço até 3.500. Qual é o produtor no interior, no sítio, que tira essa renda, né? E aqui no município de São Joaquim é muito difícil para manter essa quantia de leite, porque devido ao gelo muito forte, inclusive no município de São Joaquim é só nós que tiramos leite. O caminhão vem especialmente pegar o nosso leite e daí vai para o município de Urupema e que ele completa. Mas no município de São Joaquim ele vem direto só pegar o nosso leite. Quantas vacas o senhor tem? Eu tirando hoje, eu estou tirando de 17 vacas, mas eu tenho um plantel muito bom de jerseys e holandesa, e contando em todas dá mais de 40, entre jersey e holandesa, né? Que é no terreno da casa eu só tenho só esse tipo de gado, daí eu tenho os outros terreninhos, mas daí é gado de corte, daí não mistura as raças. O que o senhor precisa da IPAGRE, da SIDASC, do Governo do Estado? Ah, eu preciso mais atenção, que eles me forneçam a explicação como fornecer uma pastagem ou examinar o meu gado, que isso aí nunca aconteceu de ainda. Seu Hélio, e o senhor tem intenção de voltar a produzir queijo artesanal serrano? Olha, dependendo das condições até pode ser, né? Pode ser. Acho que até pretendo. A mulher não quer voltar porque dá mais trabalho, mas vamos ver como é que vai dar. E o senhor produziu recentemente queijo artesanal serrano para pesquisas na IPAGRE, é isso? Na IPAGRE de Lages, sim. Foi feito no amostrário no inverno e no verão. Seu Hélio, o senhor produziu ou a sua esposa? Eu tirei o leite e a esposa produziu. Como é que é o seu nome? Terezinha Humberto Souza. Dona Terezinha, como é que se faz um bom queijo artesanal serrano? Ah, um bom queijo artesanal serrano é muito difícil conduzir ele. É a secagem, né? Se dá uma chuva, daí é difícil para secar. Mas com tempo bom no verão é bom de fazer. Daí seca ligeiro. Outros detalhes para o nosso ouvinte assim, poder entender como se processa. Depois que o seu esposo tira o leite, a senhora faz exatamente o quê? Daí eu coloco o sal, o coalho, daí depois que ele coalha, quebra bem a coalhada, daí depois espera um pouco e daí faz o queijo. Daí tem que estar virando 2-3 vezes por dia. Daí coloco um peso, né, conforme o peso, um lado baixo, outro não, então tem que estar cuidando direto. E vocês aprenderam isso dos seus pais? Foi. Meu sogro fazia muito queijo, meu pai também. É uma receita que vem de geração em geração. É uma receita muito antiga essa receita. A gente vai ter, não vai nada de outra coisa a não ser o sal e o coalho, né? É só os que vai, o sal e o coalho e a boa mão de fazer, né? E o cuidado de cuidar ele, né? Manter a secagem. A senhora disse que virava de 2-3 vezes por dia. Depois entra o processo o quê? De cura, de maturação? É, depois que ele fica no chincho ali, posa. Daí outro dia a gente tira e coloca para madurar. Quantos dias? Ah, vai uma semana, né? Uma semana a gente já começa a vender já. É uma semana, 10, 15 dias a gente já está vendendo o queijo, já está pronto para sair. Aí vende para a comunidade? Vendia, né? Hoje já 15 faz, anos? Há 15 anos atrás. Hoje a gente só vende o leite, né? Há 15 anos atrás a gente vendia, eu abastecia os mercados aqui de São Joaquim, aqui era famoso os queijos, e vendia particular, o pessoal do Banco do Brasil. Era muito aceito o queijo, muito aceito. Era uma fonte de renda a mais? Mas toda a vida. Aí eu mantia as despesas da casa, diesel para o trator e até algum defensivo para as lavouras tirada do queijo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Hélio Pereira de Souza e sua esposa Terezinha. Voltar ou não a produzir queijo artesanal serrano é uma questão de tempo e organização para o seu Hélio. O trabalho da IPAGRE de resgatar a produção, a história, a cultura e organizar as famílias em busca de uma indicação geográfica para o produto, Tudo isso pode fazer Hélio e Terezinha a voltarem a produzir o queijo artesanal serrano, fonte de renda e muita história na Serra Catarinense. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.